realidade e o mundão que eu vejo. Andando por aí, várias fitas eu percebo. O boy de rolê com seu Maserati, desejando que morra o menino engraxate. A tia no farol pedindo esmolas, enquanto a madame desfila com suas joias. Mora em mansão com circuito fechado, cercas elétricas tudo monitorado. Por um vigia que tem sua moradia, mal construída e inacabada na periferia. Então me diz se a quebrada tá feliz. A burguesia sempre teve o que o meu povo quis. Pois se preparem, trazemos a revolução. Saio do barraco invadindo sua mansão. Dois pretos e a quadrilha prontos pro ataque. De armas em punhos e sem maquiagem. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem, brava rima, fala real, sem maquiagem. Se é pra falar a verdade, então toma. Rap pesado e crespo que te coloca na lona. Muito se perdeu olhando pro horizonte. A mudança tá na cara, viajou pensando que tava longe. Vim pra honrar quem tem a pele escura, que há mais de 500 sobrevive nessa loucura. Zona de perigo, com muita falsidade. A rua ensina a ser um homem de verdade. Cada vez mais pessoas são descartáveis. Coração de pedra sem amor não é reciclável. Cidade perdida, território de guerra. Acendeu o pavio, clique, clack, já era. Gota de paz, no mar de intolerância. Um degrau alcançado no peito, a esperança aumenta. Senha mais um dia no campo de batalha. Aqui é brava rima disparando a rajada. Disparando a rajada. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem, brava rima, fala real, sem maquiagem. Luz, câmera, ação, pare e pense, acorde vacilão. Se é desse jeito mesmo, falamos a real. Brava rima é o som que fala da favela, dos guetos e viela e de quem vive nela. De quem é trabalhador e levanta cedo, de quem tá na correria e não tem medo. Descendente de zumbi da Andara, Malcolm X, pode acreditar que a verdadeira voz é o rap. De quem mora nos guetos e vielas, se é desse jeito mesmo, onde a vida não é bela. Nego drama, guerreiro, H.aço. A polícia tá na rua fazendo um arregaço. Nos pretos, nos pobres, sobrevivem no inferno. Todos são humanos, é tudo que eu quero. A declaração de guerra ocorre todo dia. Traficar informação pra periferia, levar a liberdade quebrando as algemas. Pra sua mente, você para e pensa. O mundo moderno, o capitalismo te faz um estrago e você nem percebe isso. Ouça meu som em alta voltagem, sem maquiagem, muito menos pilantragem. Falando a real, sem pagar pau. Dois pretos e muita rima chegando na moral. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem, brava rima, fala real, sem maquiagem. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem. A realidade sem maquiagem, brava rima, fala real, sem maquiagem. Sem maquiagem. Sem maquiagem. A realidade. A realidade.